Ele faz letras também? Então, eu escolhi esse tema porque há tipo de colaboração, certo? Como seria uma coisa padrinha falar durante alguns minutos sobre metodologia e redes sociais, eu achei que por bem escolher um tema que vocês pudessem até certo ponto tirar um proveito, né? Por isso que eu escolhi, sabe? Muita gente diz que a maior descoberta da humanidade foi a penicilina, outros dizem que foi a eletricidade, outros dizem que cada pessoa tem a sua, né? Pode ser que a maior invenção da humanidade, a maior descoberta da humanidade foi a invenção do relógio. Então, existem N coisas que são citadas como uma das maiores descobertas da humanidade. E há pessoas que dizem, eu até aceito, que a maior descoberta da humanidade foi o funcionamento da mente, certo? Foi esse tema que eu escolhi, agora baseado, um tema baseado na filosofia, numa filosofia espiritual que eu faço parte, certo? Os estudiosos da mente dizem que a mente tem uma parte mente consciente e outra parte que é a mente inconsciente ou subconsciente. Há quem diga que a mente consciente é apenas 5%. Quem acha que a mente consciente é apenas 5%, então a mente subconsciente é 95%. Quem acha que é 10% de mente consciente, aqui seria 90%. Outros ainda acham que são 15% e aqui 85%. Mas essa divisão não é uma coisa matemática, e essa divisão aqui não existe na mente da gente, daqui até aqui é consciente, isso é apenas um gráfico para visualizar melhor, a pessoa ter uma melhor ideia do que essa mente consciente ou inconsciente. Vocês puderam dizer, isto não é uma coisa tão simples como nós vamos dizer agora, porque muitos estudiosos da mente profundos precisam, o próprio Freud, certo? O que ele ensina sobre a mente, certo? Mas eles ficaram, todos os que estudaram a mente, os psicanalistas, baseado no Freud e outros que foram seguidores de Freud, acontece que eles veem um problema. Eles estudam muito a mente cerebral, certo? E a nossa filosofia, ela tem um respaldo espiritual. Daí o problema se tornar simples na maneira que nós estamos, certo? Deixa de ser complicado pelo respaldo espiritual que tem, certo? Então, eu acho que facilitaria melhor se nós lêssemos aqui. O subconsciente é também reservatório de sentimentos reprimidos, diz o Dr. Masaharu Taniguchi. Os psicólogos deram à mente o nome de consciência e a sua parte superficial, de cuja ação tomamos conhecimento, deram o nome de consciente, a mente consciente que nós fizemos ali, né? E denominaram subconsciente a outra parte que fica oculta, de cujo movimento não tomamos conhecimento, mas que é responsável pela maior parte dos trabalhos da nossa mente. Certo? Nós estamos aqui com a nossa mente, né, consciente, nós estamos tomando conhecimento das coisas aqui no momento. Eu estou aqui na frente falando sobre o funcionamento da mente baseada aqui no Dr. Masaharu Taniguchi. Vocês me ouvindo com a mente consciente. Agora, se eu pergunto ao amigo aí, como é o seu nome? João. João pode tomar parte, mas acontece que a pergunta. Olha, João, você se lembra quem foi a sua primeira professora primária? Sabe o nome dela? lembra que em que bairro você morava, em que bairro você ficava na escola, você lembra? Aconteceu alguma coisa na escola que marcou? Agora veja só, o que nós queremos dizer é que isso marcou você porque foi uma coisa até que dava para marcar bem, porque mexeu até, me fez chorar, né? Você sentiu dores. Acontece que nada passa em nossa vida em brancas nuvens, certo? Tudo nos marca. Tudo. O nosso inconsciente, como diz o Dr. Marcelo Camargo, que é um reservatório de sentimentos reprimidos. Não só sentimentos reprimidos, nós colhemos aqui um traço negativo, certo? Os sentimentos negativos que nós temos muito no nosso inconsciente, bem como também nós temos muitas coisas positivas na nossa vida, certo? Que marcaram a nossa vida. Agora acontece que as coisas negativas têm poder muito grande, tanto quanto as coisas positivas. E por conta de outras coisas, então, as coisas negativas que nós temos na nossa mente inconsciente vai aumentando cada vez mais. Por conta mesmo do mundo em que nós vivemos, as conversas, nós vivemos uma grande poluição da palavra, tudo isso contribui para aumentar o aspecto, as coisas negativas que foram gravadas pela nossa mente inconsciente. Às vezes uma coisa muito simples, a gente pensa que não tem problema nenhum, mas aquele dia vem à tona e o nosso comportamento consciente se modifica por conta de coisas que foram gravadas na nossa mente inconsciente. Porque o peso que dá força mesmo na nossa vida, que direciona, é a nossa mente inconsciente. Aqui, todo mundo está muito calmo. Uma pessoa pode pensar, Célia pode dizer que não tem medo nenhum, que certo nenhum tem medo de barata, que ela tem uma casa, e não tem medo. Critica até qualquer pessoa que faça um escândalo em subir uma mesa por conta de uma barata. Ela está dizendo isso a nível consciente, né? Mas se aparece aqui uma barata e começa, chega perto dela, se ela tiver um medo mesmo, que às vezes chega a ser quase até um medo neurótico que a pessoa tem, então isso aqui é uma força que o comportamento dela vai se modificar, não é verdade? Agora eu não vou entrar em detalhes desse aspecto agora da barata, por conta de nosso objetivo ser outro. Mas o fato de alguma pessoa ter medo de barata, de ruim, de rato, Freud explica, isso é um símbolo, existe um simbolizado, certo? Mas aquilo é um símbolo. Mas Freud faz psicanálise, eu não entendo de psicanálise. O que nós fazemos nessa filosofia é outra coisa, não é realmente psicanálise. Porque a psicanálise consiste em trazer justamente à tona aquilo que está perturbando uma pessoa, modificando o comportamento, levar a pessoa, expor a luz, certo? Explicar que aquele problema não é tão sério assim como a pessoa pensa. E a pessoa... Agora, isso custa, né? Demora muito o psicanalista fazer um tratamento deste com a pessoa. Então, Dr. Masaharu Taniguchi, baseado em psicologia, em parapsicologia, ele estudou todos os estudiosos da mente e, sobretudo, por inspiração divina, ele nos ensina uma série de mecanismos a fim de que nós possamos nos libertar de certos problemas que nós temos na nossa mente, a mente inconsciente. Então, uma das práticas muito bonitas, profundas, é a purificação da mente. A purificação da mente. Agora, antes de falarmos nesta prática, nós desejaríamos retomar aqui a fundamentação do que nós estávamos falando sobre o funcionamento da mente, continuando a leitura que nós temos aqui nessa revista. Olha, com o submarino atômico, o Dr. Masaru Kunikuta, ele faz, ele dá uns exemplos tão interessantes com coisas muito atuais. Ele diz que o submarino atômico, então, para a gente entender melhor, então desenharíamos aqui, imaginaríamos aqui um navio, né? E ele diz que um submarino atômico quase não aparece na superfície do mar, mas se ele carrega bombas atômicas, a sua força destrutiva é enorme. Da mesma forma, o nosso subconsciente é imperceptível, mas além de memorizar fatos e coisas e ser responsável pelas funções fisiológicas, ele ainda carrega em seu interior os sentimentos destrutivos e agressivos que foram reprimidos. Quantos sentimentos a criatura humana reprimiu, certo? Há pessoas que têm um sentimento de rejeição. Como? Um sentimento negativo, como um positivo, ele não está só. A pessoa que tem sentimento de rejeição, ela é uma pessoa ciumenta, ela é uma pessoa insegura, ela é uma pessoa medrosa, certo? Porque isso são sentimentos que se assemelham e que tem a ver com o outro, com aquele fato que ocorreu na vida da pessoa e que a machucou. E muitos fatos, às vezes o fato é suficiente para ter criado uma, como podemos dizer, eu estou usando uma palavra que me veio aqui a mim, uma espécie, não é nem cicatriz, é uma espécie assim, quase que ferida na nossa mente. Então, a pessoa quer se livrar, olha, existe sentimento pior do que o ciúme. É terrível. A pessoa ciumenta, ela até libera vibrações negativas e começa, então, a afastar a pessoa que ela mais desejava atrair, não é verdade? Em conversas, na sua própria atmosfera pessoal, na sua insegurança, certo? Ela começa a ir para trás para o outro. Então, muitas pessoas vão com problemas sérios de ciúme, de sentimento de rejeição e fazendo determinadas práticas que o mestre Thomas Kapunin te orienta e com a pessoa se vê livre daquele problema. Não é comum, de modo nenhum, a pessoa, nós não podemos levar uma pessoa, ensinar uma pessoa a se harmonizar com o sentimento negativo. Eu, conversando uma vez com um colega, que ele é psicólogo, ele disse que fazia terapia em uma moça que odiava a mãe dela, sabe? Então ela tinha, um dia ele disse, ela nunca falou para mim ontem. E eu disse para ela, você tem que aceitar essa situação. Você não tem culpa de odiar a sua mãe. Puxa vida, eu disse, não, você é um psicólogo. Existem maneiras de uma pessoa deixar de odiar outra. Calcule a própria mim, quem pode ficar com ressentimentos, com mágoas, se sentindo machucada, principalmente com esse sentimento negativo em relação à mãe, porque isso na vida vai acarretar problemas sérios no relacionamento dela como mulher para o esposo, de mãe para os filhos, certo? Então dizíamos aqui que o subconsciente é também reservatório de sentimentos reprimidos, né? Da mesma forma, o nosso subconsciente é imperceptível, mas além de memorizar fatos e coisas e ser responsável pelas funções fisiológicas, ele ainda carrega em seu interior os sentimentos destrutivos e agressivos que foram reprimidos. Quando essa carga oprimida atinge o ponto de saturação, pode explodir em forma de loucura ou alienação mental e levar a pessoa a machucar os outros ou em forma de tumores malignos e outras doenças graves no seu corpo. Os estudiosos da mente dizem que para toda doença existe um correspondente mental, procurar situar a causa geradora de um determinado sentimento que está carregando uma doença. Às vezes, uma pessoa se opera de determinadas doenças sérias, como o CA. E a doença, às vezes, volta, porque o médico tratou da consequência da doença, mas a usina geradora que acarreta e dava origem àquela doença continuou funcionando. Continuou contribuindo para que a doença tenha mutado em um determinado órgão, esse problema surgisse em outro órgão. Então, uma das práticas que o Dr. Masaharu Taniguchi orienta é essa purificação da mente, que consiste em uma pessoa escrever em uma folha de papel todos os sentimentos negativos. Então, os sentimentos são esses: ódio, ciúme, até mesmo preocupações, a pessoa se preocupa com tudo, né? Preocupações. Agora, isso deve ser escrito assim: eu odeio fulano. E se for possível, ele diz que a pessoa deve exteriorizar o que foi que acarretou aquele ódio, contar, passar para o papel a cena que ocorreu, que levou a pessoa a ficar com ódio daquela doença. Ciúme, por que uma pessoa tem ciúme? Por que eu tenho ciúme por ele? Estou fazendo uma análise, a pessoa vai observar que se acha insegura, vai notar uma série de coisas que está faltando em si, certo? E o máximo que a pessoa puder fazer para escrever no papel, que a pessoa, uma sondagem que a pessoa faz no seu inconsciente, não é fácil, porque não é em um só dia, nem em uma só hora, que a pessoa vai conseguir, de modo nenhum, pôr em papel, uma folha de papel, todas aquelas coisas que estão perturbando a pessoa. Quer se achar livre, é livre, mas acontece que está amarrada por pensamentos e por sentimentos negativos. Porque se um pensamento é uma força motriz, é uma força que move a pessoa, o sentimento é uma força motriz muito mais forte. Porque o sentimento envolve emoção. E a emoção mexe com o aspecto não só mental da pessoa, emocional, bem como do próprio físico. Uma pessoa com ódio, ela fica transtornada, né? O próprio semblante dela, o coração purifica, o batimento do coração, a circulação sanguínea muda, as supras renais passam a jogar mais adrenalina no sangue. Então, existe toda uma perturbação fisiológica no organismo da pessoa. E o ciúme, o ódio, leva a pessoa a crimes passionais, né? Ou então ao suicídio. O sentimento que mais leva a pessoa ao suicídio, ou então matar o outro, é o ciúme. Se o ciúme acarreta tudo isso, por que a gente vai achar que é um traço da minha personalidade, eu sou ciumenta, nasci assim, pensa que nasceu assim, e fica cultivando este ciúme que não vai levar a nada. Muito pelo contrário, vai levar a um abismo. Não só ela, vem com outras pessoas, né? Agora, esta prática, isso que fiz no papel, feitas as devidas anotações, este papel daqui, ela é queimado em uma cerimônia religiosa, é queimado à luz de uma vela. Agora, a vela simboliza, no ato da cerimônia, o amor de Deus, a sabedoria de Deus, que apaga todos os males da pessoa. Jesus, quando estava na cruz, que um ladrão disse para ele: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, esse fogo daqui é considerado fogo purificador. Quando as pessoas que são convidadas para fazer a cremação dos papéis, então cada uma vai pegando cada papel, põe na mão, fazendo a prece, queima e põe numa vasilha de barro, e põe o sal em cima, sabe? E isso, o sal é considerado purificador. A Bíblia considera o sal purificador em todas as religiões lá no Oriente, dão muita importância ao aspecto físico do problema do sal. Isso aqui é para dar apenas uma visão geral, certo? Da purificação da mente, de uma das maneiras de se purificar a mente. Zé, deu para entender essa ideia geral? Você não diria se era uma prática ou não? Eu estou tentando dizer porque muitos médicos dizem que isso é uma doença psicossomática. Diz que é psicossomática, mas não explica o que é que se deve fazer para eliminar a causa. Essa preocupação que tem os estudiosos da mente e a filosofia sem teologia. Eu mesma, quando eu fui para a filosofia, eu tinha um corpo cheio de panos pretos, vivos mesmo, sabe? A testa, o nariz, as minhas faces. Eu comprava remédios caros, porque recebi certa vez uma representante da arte que eu recebi. Gastei mais do meu ordenado, eu era professora primária naquela época, e não consegui ficar com ela. Mas eu encobria as manchas que ela me passou de remédio, que eu usava só para encobrir, mas eu não podia ir à praia, nem também podia, porque tinha vergonha de me apresentar com a pessoa durante o dia. E a praia ficava, as manchas ficavam mais felizes. Então, quando eu descobri, lendo a literatura, eu fui descobrindo que eu era uma pessoa desarmonizada, sabe, com as autoridades, com meus pais, certo? Meu pai. Eu fui descobrindo o quê? Em certas ocasiões, ele dizia para mim: olha, não pense que você fez faculdade, você sabe mais do que eu, certo? Então, se ele estava dizendo isso para mim, é porque ele estava achando que eu estava querendo ir além da autoridade dele, na verdade. E outras coisas mais, aí eu fui vendo que o meu problema estava relacionado com. Eu estava desarmonizado. E o problema de desarmonia sempre surge o problema nas nossas coisas. E com o tempo, mais de 6 meses, eu lia com muita assiduidade, às vezes levava 3 horas por dia lendo, porque quando eu encontrei uma revista e comecei a ler realmente os livros, então eu disse, era isso que eu precisava, certo? Aí comecei a pôr em prática todas as coisas que eu aprendia para provar. Não era, eu não fazia nem por fé, eu fazia como se para provar. Se aquilo realmente iria acontecer o que o mestre havia dito. E assim eu fui pondo em prática em todos os setores da minha vida e os problemas foram nesse sofrimento. Então, esta daqui é uma das práticas, certo? Para eliminar os problemas da nossa mente inconsciente. Outra coisa muito importante que aconselha é a leitura. Leituras de livros. Leitura de livros espiritualistas. Leitura de livros espiritualistas. Outra coisa também muito importante é conviver com pessoas que têm um certo grau de espiritualidade, certo? Espiritualizadas. No sentido de esta pessoa buscar, certo? A verdade. Pode ser de qualquer religião. Porque o mundo é cheio de gente confusa. Vida confusa, mente confusa, vida confusa. E se a pessoa tem problemas e vai conversar os seus problemas com outra pessoa que tem mais problemas ainda e começa a dizer, olha, se eu fosse eu, faria assim. É sempre a tendência da pessoa querer passar receitas para ele. Está dizendo, se fosse eu. E ninguém pensa, se eu fosse você no seu lugar, com a sua história, com a sua idade, certo? Tendo feito parte da sua constelação familiar, ser você realmente você. Como é o seu nome? como? Patrícia, sendo Patrícia. E não vai levar nada. Se a pessoa já tem problemas, vai ativar cada vez mais esses problemas. Certo? Esse emaranhado, essas, podemos dizer assim, teias de aranhas que nós temos na nossa mente. Outra coisa que é muito importante são as normas. Pôr em prática as normas fundamentais. Pôr em prática as normas fundamentais. Então, são 8 normas fundamentais. A primeira é agradecer a todas as coisas do universo. Nós nos baseamos, isso é uma percepção até intuitiva, que por eu estar dizendo isso, eu não posso assegurar que vocês irão aceitar na íntegra o que eu estou dizendo, mas eu repito, são os estudiosos da mente que dizem isso, nós somos muito espiritualizados, que existe uma única mente e uma única vida, e isso é até bíblico. Então, agradecer a todas as coisas do céu e da terra, quando a gente agradece as coisas, quando a gente agradece as pessoas, a gente vai se sentir unido às pessoas, certo? O quanto é importante isso. Quando a gente se sente unido a muitas pessoas, então a gente não se sente só. No mundo de hoje, que as pessoas vivem quase que no estresse, vivem com medo de tudo, medo de não ter um lugar para trabalhar, medo de perder o lugar, medo disso, medo daquilo, uma das maiores causas do infarto é esse estresse da vida moderna que nós vivemos, principalmente nas zonas urbanas. Eu li uma entrevista muito interessante com o professor Zé Rinho, na revista Manchete. E na entrevista ele dizia todas as causas do infarto, causas físicas, certo? Ele explicava. Mas o que me chamou a atenção, inclusive ele explicava com gráficos, com funcionamento do coração, etc. Mas ele disse que as causas do infarto são mais de ordem psicológicas. E a última pergunta que o repórter fez para ele foi: o que é então que uma pessoa deve fazer para não ter infarto? E sabe o que ele respondeu? Tornar-se querida. Isso é interessante, sabe dela? Porque ele diz que uma pessoa. Aí eu estou interpretando a luz da filosofia, né? Uma pessoa que é querida, ela se sente segura, ela não vai achar que alguém, aquelas pessoas que ela estima, que são suas amigas, vão fazer mal, na verdade. E uma pessoa, quanto mais se fechar, mais insegura fica, e mais estressada fica, e consequentemente o coração não aguenta tanta pressão, né? Quem tiver um órgão do coração, eu não entendo com a profundidade, funcionamento do coração, mas isso também não faz parte da mensagem que eu estou querendo passar aqui. Apenas tendo problema de infarto comum, um problema psicossomático, o médico cuida do corpo. E o Dr. Masaharu Taniguchi, a Bíblia também, os estudiosos da mente, com um respaldo espiritual, muito da parte psicológica da doença, né? Então, é muito importante, não é tão simples, agradecer a todas as coisas do universo. A profundidade disso vai muito porque, como se a gente fosse, vamos dizer, se aqui fosse um arquipélago, certo? E um arquipélago, nós observamos apenas essa parte da vida ali, na verdade. Mas essa aqui, isso aqui não é uma vida só, né? Isso aqui é uma coisa só. Se o mar, se as águas do mar baixassem até 200 metros, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, sabe, estaria unida ao fundo, faz parte da Europa, mas ela seria, estaria unida, porque aparentemente ela está separada, mas ela está unida na plataforma. Assim mesmo, fazendo uma analogia, é a nossa vida, a nossa mente. Então, quando nós agradecemos a uma pessoa, por muito longe que ela esteja, nós estejamos desarmonizados com ela, amplamente, mas aqui, no profundo, profundo da nossa vida, nós estamos em perfeita harmonia com ela, e a nossa vibração de amor e harmonia atinge essa pessoa que ela estiver. Isto, agradecer a todas as coisas do universo, não é apenas agradecer às pessoas, é a todas as coisas do universo. Mestre, se você quiser saber como é que é a sua vibração, procure saber se você agradece mais ou reclama mais. Se durante o dia a gente reclama mais as coisas do que agradece, né, pelo menos elogia, louva as coisas, então esta pessoa tem vibração negativa. Então, apesar de estar unida com todas as vidas do universo, e não é somente para nos lembrar a vida das pessoas, a vida da planta, a vida do animal, a vida é uma só. Ficou claro esse exemplo que eu tentei dar aqui, né? A vida e a mente é uma só. Outra coisa também. Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca as suas partes negativas. Isso é uma norma. Norma, é, se a gente for ao dicionário, vai encontrar uma norma, uma prescrição, né, uma regra que se deve seguir. Então, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca as suas partes negativas. Eu tenho essa coisa negativa aqui, né? Na minha mente é marcada por algum fato negativo, um sentimento negativo. Quanto mais coisas negativas eu observar nas pessoas, eu ver nas pessoas, mais aumenta essa parte negativa de mim. Então, quanto mais coisas positivas eu desenvolvo, então eu consigo cada vez mais fazer um trabalho na minha mente a nível inconsciente. Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca as suas partes negativas. Isso é uma palavra muito bonita, muito importante e muito difícil. Mas a pessoa tem que se esforçar e pôr em prática. Ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Pode ser atencioso para com todas as pessoas, já é muita coisa, não é? E ele manda ser atencioso com todas as pessoas, coisas e fatos. O que significa isso? Tudo que se fizer deve se fazer com toda a reverência, como se fosse a primeira ou última vez que se estivesse fazendo. Porque isto tem uma importância muito grande em trabalhar a nossa mente inconsciente. Porque essa mente inconsciente é trabalhada através da própria mente consciente. Porque foi a própria mente consciente, foi através dela que os problemas foram criados. Então, agora, através dela, com o uso correto da palavra, do pensamento, é que nós iremos trabalhar a nossa mente consciente. É como se fosse um antídoto, a própria palavra, porque é uma vacina, a vacina contra a varíola, ela é fabricada do próprio vírus, da própria varíola, né? Eu disse varíola, não foi? Então, da tuberculose. Então, é a vacina, ou melhor, a penicilina, é preparada com o próprio bacilo da tuberculose. Manifestar, outra norma muito importante, é manifestar o amor em todos os atos. Manifestar o amor em todos os atos. Isso quer dizer, eu disse que muitas vezes um problema na nossa vida não anda bem, em qualquer setor. Então a gente tem que pensar, será que eu pus amor nisto? Será que a pessoa fazer tudo para o outro, isso é amor? Certo? A gente não está passando a energia, porque quando a gente faz uma coisa com amor, além daquele objeto que se dá, uma mesa que você põe para o outro, existe aquela energia do amor. Então, são 8 normas, mas eu só estou citando aqui apenas algumas. E a última norma é iluminar a mente praticando a meditação Shisokan todos os dias sem falta. A meditação Shisokan é uma meditação que a pessoa se senta na cadeira, ou então tanto pode ser sentada no tatame, mas aqui, nós que somos, somos do Ocidente, a nossa posição é esta. E isso existe uma importância muito grande a pessoa se pôr aqui nesta posição. Mas vamos ficar por aqui em termos de meditação, Shinsokan, porque existiria muitas coisas para se explicar sobre a meditação Shinsokan. Outra prática que tem o mestre aconselha para purificar nossa mente é fazer mentalizações ou afirmações. Mentalizações ou afirmações. Mentalizar uma coisa é dizer que uma coisa é, contra todas as evidências, a pessoa está vindo uma situação muito do fenômeno, ela está se apresentando de um jeito, mas a pessoa afirma, mentaliza que aquela situação é correta, certo? A pessoa está sem dinheiro, afirmar, eu sou próspera, eu sou harmoniosa, eu sou a capacidade infinita de Deus, certo? O marido arranjou uma professora. Então, a pessoa dizer, fulano, você é leal, você é honesto, você é atencioso, você é o melhor marido do mundo. Isso é fazer mentalização, certo? Você afirmar, porque uma coisa é ser e outra é estar. Você pode não estar sendo ainda. Estar, são dois verbos diferentes, estar e ser. Nós acreditamos na perfeição originária da criatura humana. Agora, existencialmente, ela está se apresentando como uma pessoa desarmoniosa em qualquer situação. Quer seja de doença, quer seja de ordem financeira, de desarmonia familiar, mas na essência ela é perfeita, ela é harmoniosa. Então, nós fazemos as mentalizações ou afirmações. Agora, isso não é feito com pouco tempo, porque nós lidamos com a concentração que exige muito tempo da pessoa, persistência mesmo, utilizando o poder da palavra, das mentalizações. Deve experimentar, pôr em prática, fazer uma afirmação consigo para outra pessoa, obrigada a Deus, pelo amor e harmonia que existe entre fulano e galvão. Olha, no mundo, a gente não está vendo, está vendo desarmonia, está vendo desamor, né? Mas você afirmar, obrigada a Deus, pelo amor e harmonia que existe entre fulano e galvão. E se com investimento diariamente ler, eu conheci uma senhora que ela pôs isso no fogão. O marido ia ajudar. E ela pôs, obrigada a Deus pelo amor e harmonia que existe entre eu e meu marido. E um dia o marido vai lá visitá-la e vê, ele se tocou, porque ele vem diferente, é verdade, né? Ele podia estar desarmonizado com ela no nível, a nível superficial, com mente, certo? Com orgulho ego. Mas no profundo da alma dos dois havia amor. Agora, cumpre salientar que não é um problema da palavra que faz ocorrer a pessoa exteriorizar aquilo que é, certo? Aquilo que é. Não é a palavra. A palavra é um meio, é como a água que vem para a nossa casa. A gente não pode dizer que tem água em casa porque tem os canos, não pode dizer, né? Que a encanação está perfeita. Os canos, a encanação é o meio da água chegar, porque a água tem Deus com Deus, é uma dádiva divina. Ela já existe, apenas o cano, a encanação vai trazer a água e faz a purificação, porque a água também está ali, mas faz a purificação de um lugar e chega às nossas casas. Assim mesmo, fazendo uma analogia, é o uso correto da palavra. Não é que a palavra vá fazer você ser você já é, certo? Deus não criou nada perfeito. Tudo que Deus criou foi perfeito. Esse mundo que está aí, confuso, não foi criado por Deus. O mundo que Deus criou é aquele do coqueiro, da cor. Quando o coco é verde, é um coqueiro, só põe aquele, só dá aquele coco verde. Mas quando é daquela marronzinha, só dá o marrom. A roseira, quando ela é amarela, a rosa é amarela. Quando é vermelha, é vermelha, e assim sucessivamente. Então, o mundo de Deus é perfeita harmonia. Agora, o mundo que nós vivemos, esse foi criado pela mente humana. Certo? Então, na mentalização, nas normas, convivendo com pessoas espiritualizadas, fazendo leituras, a pessoa vai, com uma percepção intuitiva, descobrindo as coisas que estão certas em si, que estão erradas, e tendo consciência, convicção mesmo, do que é certo, certo? E pondo para fora, como marcas, pondo para fora todas as coisas, marcas, qualquer coisa que fique, uma pessoa morre afogada, mas não fica, não retém, põe para fora. E a criatura humana, por ser divina, ela está sempre expelindo o que não presta, sabe? E é preciso fazer uma lavagem realmente, e não é fácil. Daí a psicologia fazer a psicanálise. E né, aqui na filosofia se faz entre todas essas, e existem outras práticas, a purificação da mente. Essa daqui tem uma profundidade muito grande. Essa daqui eu citei em primeiro lugar porque ela se assemelha a psicanálise. Porque a psicanálise chama-se catarse, a pessoa pôr para fora as coisas que estão no seu inconsciente. A filosofia leva a pessoa a se arrepender, certo? Mas sem se angustiar. Leva a pessoa a se arrepender, assim, no sentido de se sentir satisfeito com aquela situação, porque ele não é para viver daquele jeito, certo? Quando o homem se conscientiza do que ele é, então as coisas se transformam. Por quê? Se o homem não encontrar o reino de Deus dentro dele, ele não vai encontrar em tudo nenhum. Também se ele encontrar esse reino de Deus dentro dele, em todo lugar que ele estiver, ele levará atrás. Porque o exterior é um reflexo do meu interior. É o mundo, é como se fosse um espelho. Eu procurei expor o assunto sem eu nem. Eu deveria ter feito isso, eu acho que foi a falta de tempo. Como eu tinha prometido chegar aqui hoje, eu não iria chegar aqui com nenhuma desculpa, certo? Mas eu desejaria que Zélia, que nunca foi lá numa reunião, fizesse alguma pergunta, Zélia, o senhor me quis entender, certo? Algum esclarecimento. Apenas frisar isso uma vez, o professor Itamar disse assim, e quem te salva? Então isso é muito importante, porque aí as pessoas pensam que a gente está querendo dizer que a mente salva, mas a mente não salva, né? E o problema dessa salvação, que se pensa muito em pós-morte, a salvação tem que ser aqui e agora, a pessoa resolver todos os problemas aqui nessa vida. Porque o que a gente pode fazer nessa vida, não pode fazer do lado de lá. Assim mesmo, as coisas que a gente pode fazer do lado de lá, não pode fazer aqui. Então tem que aproveitar a vida aqui. Deus criou o mundo para ser feliz. E quando ele deu condições aos homens descobrirem o funcionamento da mente, se a gente descobre o funcionamento de uma coisa, para pôr em prática o bom funcionamento desta coisa. Certo? Então, não é a mente que salva. Eu fiz, aí num momento eu pensei na analogia, me veio a mente do professor Itamar, né? A mesma coisa que eu digo, é o cano, é como se fosse um cano para trazer a água, certo? Porque nesse gráfico aqui, no inconsciente, se a gente pudesse materializar uma coisa que é imaterializável, o reino de Deus estaria aqui, certo? No profundo da nossa alma. Ele está aqui. Além de aqui ter coisas negativas, como nós dissemos, coisas positivas, está aqui. Agora o que a gente precisa fazer é com isso aqui, conseguir trazê-lo aqui à tona. Agora, para ele se exteriorizar na nossa vida, a gente tem que anular o ego. E para anular o ego, a gente precisa ter consciência do que a gente é. Que a gente se vê livre de muitas coisas que estão tirando a nossa liberdade. Porque, do contrário, ele não pode, esse reino de Deus, não pode se exteriorizar se a gente não está dando passagem aqui. Agora, isso, gente, pode ocorrer em um momento na vida de uma pessoa, a pessoa descobrir isso. E pode ser um processo que dura anos. Há pessoas que têm ódio tão grande dos pais, e eu nunca pensei que fosse possível uma pessoa odiar o pai. Mas, certa vez, eu fui orientar um cidadão. Eu disse que eu vi logo que ele tinha problemas com o pai dele. Eu disse, o senhor acha que deve fazer quantas vezes a oração do perdão? Que foi uma coisa que eu me esqueci de por aqui também. Oração do perdão. Quantas vezes o senhor acha que deve fazer a oração do perdão? Ele disse, acho umas mil vezes por dia, certo? Porque a própria pessoa que acha que se o ódio é tão grande para ir por aqui para fora, para contar uma história resumida, tem uma lição, eu certa vez me lembro de eu contar que foi procurado, foi fazer um seminário de cidade interior e foi procurado por uma moça. Ela pensou que havia esse seminário e havia um orientador, então expôs o problema seguinte, que é, o pai bebia muito. E ela resolveu sair de casa e foi uma lojinha com uma amiga. E que o pai agora saía de casa, apesar desta loja ser distante, aquela aí, ele diariamente ficava na loja sentado, chegava lá, bêbado, certo? E ficava até nas mãos dela, né? Então, o preletor disse, a senhora, ela disse, eu quero saber o que é que eu faço para me ver livre de meu pai. Ele simplesmente disse, a senhora mora daqui a quantas horas? Ela disse, 2 horas. Pois a senhora, como se sentar bem, irmãos, simplesmente agradeça seu pai. Muito obrigado, papai, muito obrigado, papai, muito obrigado, papai. Ela disse, mas eu vou agradecer meu pai? Mas se eu vim aqui pedir uma orientação, o senhor me manda agora. Olha, eu não tenho mais o que dizer. Então, ela foi embora, não tem nada para ela. Como se sentou muito, não tem outra coisa a fazer, se lembrou. Começou a agradecer, muito obrigado, papai, porque o senhor olhou, muito obrigado, papai, muito obrigado, papai, muito obrigado, papai. Aí, quando ela, quanto mais ela vivia aqui, mais internalizava aqui, certo? Então, começou a vir à tona a bacana, né? E ela está agradecida, agradecida, depois ela começou a chorar, e já nem agradecia, ela pedia perdão, pai. Papai, o senhor me perdoa, papai, o senhor me perdoa. Ela chorou, uma pessoa que faz uma emoção simples, né? Vai para casa. E ela disse assim, não saiu de casa, certo? Ela se ela pôs uma lojinha no lugar e ficou em outra casa. Primeiro dia o pai não apareceu, no outro dia o pai não veio mais. 7 dias o pai saiu na casa, mas não. Chega em casa, mas cadê papai? Ah, seu pai está aí, está plantando o quê? Meu pai está plantando, cuidando da roça, está. Mas não é possível. Meu pai está lá com ele, disse assim, mas não, desde quando meu pai está assim? Minha filha, ele disse que está animado, que choveu a plantação, vai dar um dia, vai um dia, não sei o quê. Faz mais ou menos uns 8 dias que ele está assim. Se acorda cedo, não bebeu mais e tal. Olha, sabe o que aconteceu? Né, já vi. Ela perguntou para a moça. Então, o pai se libertou, certo? E voltou, deixou de beber, certo? Porque houve uma perfeito tratamento. Porque ele não tinha uma bebida, ela fazendo um laço no pé dela, estivesse onde estivesse, principalmente as pessoas que fazem parte da mesma família, não é por acaso, que pelos meninos e filhos. Então, é mais fácil a pessoa alcançar o menino da família, certo? Ela desamarrou o pai, que estava na amarela com óleo, né? Ela não tinha ligação negativa. Ela conseguiu perdoar o pai dela, ela levou o pai a deixar de ter sentimento de culpa. Se ele bebia alguma coisa que foi sentimento, ele tinha que levar para a bebida. E assim existem inúmeros casos e resultados feitos através da oração do perdão. Então, mas não foi a oração, não foi a palavra. Ao se dizer, fulano, eu me perdoei, você me perdoou, papai, eu me perdoei, o senhor me perdoou, muito obrigado, papai, não foi isso. A palavra foi um meio, certo? E foi a própria palavra que criou também problemas na mente consciente do pai, desta moça. Agora, com essa explanação, eu apresentei uma visão geral muito grande, porque de cada coisa desta teríamos muita coisa para falar. Porque se nós tivéssemos detido apenas em um aspecto deste, não daria para vocês terem uma visão geral. E ao tentar dar uma visão geral, talvez tenha ficado geral demais, certo? Porque além disso, há outras coisas. Porque a filosofia é reencarnacionista, certo? Acredita na reencarnação. Acredita na influência dos antepassados na vida de uma pessoa. Há muitos aspectos para se dizer. Mas nós procuramos nos deter apenas naquele aspecto que é até pequeno, sabe? O aspecto que é o quarto aqui, da responsabilidade que nós temos aqui na nossa vida, um quarto. Ele diz que esse outro quarto daqui é influência dos nossos antepassados. E esse daqui ainda é de vidas passadas. Mas essa parte daqui, esse quarto daqui, pode fazer uma transmentalização e em a gente os karmas, os débitos que nós adquirimos em vidas passadas, nós podemos, através do amor, dar uma guinada de 360 graus. Mas seria outro assunto para se explanar se começarmos a falar deste assunto aí. Sem ir aos mínimos detalhes do que a filosofia diz, nós iremos criar confusão na cabeça de vocês. Porque esse livro daqui tem uma parte, mas tem um volume 9 e 10, porque o mestre escreveu. Só dessa coleção daqui, sem meio de sou, 40 volumes. Além dos 40 volumes, ele escreveu mais de 300 livros. Que eu acho que não foi ele que escreveu não, sabe? Porque uma pessoa não pode escrever mais de 300 livros. Eu acho que foi somente citado por Deus. Foram livros criados pela explicação de Deus. Porque não pode ter sido de outro jeito. E ele mesmo sabia. Ele dizia, E o que escrevia não era ele, era ele que não estava comigo. Mas ela, você faça alguma pergunta de alguma coisa que tenha ficado para mim. Eu queria trazer gráficos, queria trazer gráficos.